novinho. É JP, tá da boladão. E aí, Hitmaker, fio? Uau! Cê acredita? Segura que essa eu vim na contramão. Não é funk 150, não. Kevin agora veio pesadão. É o brega funk no teu paredão. É mais um hit pra minha coleção, que vai fazer bumbum colar no chão. Kevin agora veio pesadão. É o brega funk no teu paredão. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. É pra dançar, é pra descer quando eu mandar. É pra mexer, é pra dançar, é pra descer quando eu mandar. Chacoalha a menina, balança o bumbum. Chacoalha a menina, balança o bumbum. Chacoalha, chacoalha, balança, balança. Chacoalha a menina, balança o bumbum. Chacoalha a menina, balança o bumbum. Chacoalha a menina, balança o bumbum. Chacoalha, chacoalha, balança, balança. Chacoalha a menina, balança o bumbum. Segura que essa eu vim na contramão. Não é funk 150, não. Quer vir o J e o boladão. É brega funk no seu paredão. É mais um hit pra minha coleção, que vai fazer bumbum colar no chão. Quer vir o JP tão pesadão. É o brega funk no teu paredão. Dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. É pra dançar, é pra descer quando eu mandar. É pra mexer, é pra dançar, é pra descer quando eu mandar. Chacoalha a menina, balança o bumbum. Chacoalha a menina, balança o bumbum. Chacoalha, chacoalha, balança, balança. Chacoalha a menina, balança o bumbum. Chacoalha a menina, balança o bumbum. Chacoalha a menina, balança o bumbum. Chacoalha, balança, balança. Chacoalha a menina, balança o bumbum. Ei, você tá ouvindo o barulho? Ah, meu, tá gostosinho, né, meu? Hitmaker, né, filho?